Avenida 3601 no ponto para pronto. Então 3601 no Bom Dia, autorizado. Aliane, decolar, pistão 0, vento 09, 0 grau, 05 nós. Decola no 0, tem 3601. Tano 3601, no decolar 258, chama o controle, 120, decimal 8. Obrigado, bom trabalho. Comandador, bom dia, Tano 3601, no 1200. Tano 3601, no contato radar decolagem, suba via saída da El para o nível 360. 360 via 3601, possibilidade de coordenar a frente Leda, monte, valor 3601, você vê? Pós 2000, peço autorizado Leda. 2000 Leda 3601, muito obrigado. possibilidade de mandar para de morte, voa 3601, Sereno? 3601, inicialmente mantém a Leda. Já 3601, chame Recife na frequência 125.1, na alterna 128.8. Obrigado, bom trabalho. Constituição Rodô, bom dia. Voo 977, Constituição Rodô, ponto 0, tá? 0, ponto. Bom dia, autorizado. Alinhado, decolar pistona 0, vento 080 graus, 0 medos, é nóis. Autorizado, alinha, decolada 10, voo 977. Decolar 212, chame o controle 120, decimal 8, por favor. 208, controle, voo 977, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, voo 9277, recruzando agora 1810, saída a bordo 1, trajetória. Voo 9277, contato radar na decolagem, suba via Amor 1 para o nível 400. Amor 1 para o nível 400, voo 9277. Espera, dá 1-0, tá pronto. Então, 3171, autorizado. Alinhado, decolar, pistona 0, vento 090 graus, 05, nós, bom dia. Ah, linha decola, dá 1-0, dá 3171. Então, 3171, decolar 214, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. na sua escuta de colapso. 6171, no contato radar de decolagem. Após 2000, peço autorizar direto Leda e ascensão para o nível 320. Leda 320, obrigado. 6171. Consegue coordenar a proa de pulvado e botar 3171? 3171, inicialmente mantém a proa de Leda. Ativo, tá mantendo, guardando. No 277, Sony Recife, na frequência no 260 até no 288. Bom, no Recife, no 260 até no 288, bom, no 277, bom dia. 171. Sossiga. Pode ir a Mótiva então, 3171? O plano está no aguardo, da autorização do controle, do centro. Ah, tá legal, obrigado. O centro solicita que mantenha a via devido ao controle de fluxo para Guarulhos. A 3171 no chame o centro Recife na frequência 125 decimal 1, secundária 128 decimal 8. 251228, boa noite. Azul 2535, autorizado, linha em decolar. 10, vento 100 graus, 5 nós. Autorizado, linha em decolar, 535, Nicolau 26, controle agora em 120, decimal 8, Movo. 308, bom dia, bom carnaval. Bom dia, azul 2535. Azul 2535, contato radar da Colagista da Via, saída da El para o nível 340. 340, via da El. Azul 2535, chame Recife na frequência 125.1, secundária 128.8. Bom dia, 62251, última, ponto 0200. Chinar 6251, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 50, vento 100 graus, 59. Filha, cola da ONU Mundial, 6251. Gol 229, ponto 0 da 1 0. Gol 229, bom dia, Lima, tem 1 0. Bom dia, Lima, tem 1 0, 229.